Bem-vindo ao nosso 14º episódio do podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Calma aí, eu vou falar certo isso. Filosofia de um Jovem Adventista, aqui é o Matheus. E aqui é o Clederson. Nós estamos aqui de Richmond, Virgínia. E estamos aqui para fazer o podcast, como vocês já conhecem. Agradecer principalmente ao pessoal que está ouvindo. Temos vários agradecimentos para nossos ouvintes. A gente quer agradecer a Web.x. Verdade. E aliás, eu coloquei especial para você. A gente colocou, né? Na verdade, o Clarisson que perguntou. Ele que recebeu toda a resposta. A gente perguntou para uma pessoa mais qualificada. Aham. É, foi o seguinte. A gente pediu algumas passagens daquela que você, o Web.x, estava querendo saber um pouco mais de anjos. A gente pediu algumas passagens da Bíblia. É, por aí. E a gente resolveu postar lá para você. E tá lá, tem várias passagens, não só sobre os anjos, mas sobre várias outras coisas também. É verdade. E também a gente quer agradecer ao... Calma aí, eu tô esperando abrir um negócio, que eu acho que é o Marco Paulo Bernardino. Vê aí, Cláudio, se você consegue abrir o comentário dele. O meu computador não... Ele não tá querendo abrir aqui. Qual que é o... É o que deixou o comentário lá pra gente, sobre... A gente queria agradecer a ele. Que ele complementou nossa ideia sobre o Antigo Testamento não ser abolido. É, eu acho que eu posso deixar sobre a utilidade do Antigo Testamento. Ah, é verdade, queremos muito agradecer a ele. Agradecer também, ele deu uma outra visão, vamos dizer assim, né? Uhum. Sobre o catolicismo, ele é um católico. E a gente queria agradecer também, a gente recomenda a todos vocês que entrem lá e vejam o comentário dele. O comentário dele tá no número 13, uma carta de Deus para nós. A gente também quer fazer propaganda, né? Da nossa entrevista, que é o 13.5, 13.5. Foi uma entrevista com o André... Com o Dr. André Lucarelli, ele pega da Infísica. A gente queria pedir, né? Eu só acho que foi realmente uma entrevista muito boa. Vocês não deveriam perder, exatamente. Ah, aqui eu consegui abrir o comentário dele. Eu não tô abrindo. Então, consegui abrir o comentário. É Marco Paulo Bernardino, o nome dele? Calma. É isso, Marco Paulo Bernardino. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário. Viu? Depois aí, de ó, algumas coisas que ele falou, que eu acho legal até falar, que a gente falou sobre a Bíblia, né, no último podcast. E a gente falou um pouco sobre também o Antigo Testamento, porque muitas igrejas hoje dizem que o Antigo Testamento foi abolido. Ele colocou aqui algumas coisas que eu até vou ler pra vocês, porque é muito interessante. Ele falou assim, que a gente citou algumas boas passagens do Novo Testamento, mas é importante a gente lembrar que o Novo Testamento, as cartas de Paulo e tudo isso, foram escritas... quando não existia o Novo Testamento. Exatamente. Estava sendo formado o Novo Testamento. Então, as únicas escrituras que ele está falando durante todo o Novo Testamento é do Antigo Testamento. Então, toda vez que Paulo fala sobre as escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento e não sobre o Novo Testamento. Isso significa que naquela época, os apóstolos mesmo consideravam o Antigo Testamento como não sendo abolido. Quando Paulo escreveu as cartas, foi depois da morte de Jesus. Foi depois da morte de Jesus. Ah, então a morte dele não aboliu o Antigo Testamento. Não. Então, obrigado. Não, eu achei interessante só colocar isso. E você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu finalmente abriu aqui. Abriu o seu. Meu abriu depois de meia hora. Eu também queria deixar um recado para o Marco. Ah, tá, e o que ele falou é o seguinte da Igreja Católica, ele falou o seguinte, que geralmente é um... Como é que posso falar isso? Misconcepto. Clarisson, você que tá lendo aí. Não, é um erro. Geralmente as pessoas pensarem, o Ezequiel que tá falando pra gente, que as pessoas pensarem que a Igreja Católica coloca sempre a tradição em cima da religião. Ele falou que, segundo a Igreja Católica, a religião e a Bíblia são iguais. E quando as duas são conflitantes, a Bíblia entra como fundamental, ela ganha assim. Foi isso aí a colocação dele. Muito obrigado por ouvir. Obrigado. E por fazer um ótimo no comentário, super instrutivo. Não, a gente tá precisando que as pessoas façam isso. Exatamente, pode fazer. Acrescentem coisas pra gente, falam o que vocês acharam. O que vocês pensam, dêem opiniões, façam perguntas. A gente vai fazer o máximo pra responder as perguntas. Se tem algum tema de seu interesse. É verdade. A Web.tex, ela pediu depois de muito tempo, conseguiu achar vários várias passagens bíblicas. Uhum. E também eu quero deixar um acréscimo para o Marco Paulo Bernardino. Ah, seria. Para a esposa dele, que tem uma... Existe... É uma sugestão. É isso, exatamente, que ele está procurando a palavra certa. Mas uma sugestão. Que existe em São Paulo uma comunidade judaica adventista. É verdade, você falou aqui que sua esposa é judia e que você gosta de assistir lá no IAE São Paulo. Achei muito interessante acrescentar isso, né? Fica lá na Vila Mariana. O link... Calma aí, qual que é o link? Desculpa. Ah, eu vou colocar o link depois, então. Eu ponho o link depois no site pra vocês verem. Fica na Vila Mariana, Rua Mairink. Agora eu esqueci. Você vai andando na rua, você vê. Não. Fica ali na Rua Mairink. Fica uma rua acima do Árabes. Eu não sei se você conhece a comunidade árabe adventista, mas fica a rua paralela de cima. Eu vou colocar depois o link no nosso blog. E se você tiver algum interesse, eu acho muito interessante. Eu já fui lá várias vezes. Várias vezes. É uma coisa assim... É uma comunidade judaica adventista. Eu não diria... Né, são judeus messiânicos, só que... É adventista, não tem como explicar. Eles seguem a liturgia judaica. É, liturgia judaica, só que eles acreditam em Jesus e nas doutrinas adventistas. Uhum. Que não, porque existem algumas doutrinas adventistas que não são dos judeus, por exemplo. Ou do santuário lá, os 1260, essas coisas, entendeu? Eles seguem toda a doutrina adventista com a liturgia judaica. É muito legal, eu visitei lá uma vez. E eu acho interessante assim, que as pessoas geralmente pensam que judaísmo e adventista não podem dar certo, entendeu? Judaísmo e cristianismo não podem dar certo. Exatamente, mas as pessoas esquecem de pensar que no começo do cristianismo todos os cristãos eram judeus. É verdade. Tava só depois que quando Cornélio, os apóstolos começaram a pregar para os... Foi Cornélio o primeiro? Ah, eu não lembro quem era o primeiro, mas quando os cristãos começaram a pregar pro... Acho que era Cornélio, não? Eu acho que era Cornélio. Começaram a pregar pros gentios. Mas antes disso, você pode ver, todos os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Tinha muitos, muitos convertidos judeus. A igreja cristã de Jerusalém era toda composta de judeus. A igreja cristãos. Cristã primitiva. Não toda, mas... Não. A parte dela. A parte de Jerusalém, vamos assim dizer. Porque lá em Roma... É verdade. Se bem não. que muito... É verdade. Se você ler a Bíblia, Paulo, ele... Foi Paulo. Ele sabe onde? Ele chegava, por exemplo, numa cidade, chegava em Corinto, o primeiro lugar que ele ia pra sinagoga. Não, mas legal. Então, é totalmente, assim, aceitável, entendeu? Não há conflitos, sabe? Assim, eventualmente, como posso dizer... Eu não sei como explicar isso. Eventualmente surge o conflito porque porque vários judeus, os judeus hoje não aceitaram Jesus. Não, e que o problema todo começou o seguinte, que as pessoas... O que aconteceu? Quando o catolicismo, por causa das perseguições, digamos assim, entendeu? Uhum. Que ocorreu com os cristãos primitivos, com os cristãos, com os judeus... Então criou meio essa barreira, entendeu? O que aconteceu? Tem um artigo lá, depois eu vou ler e vou me informar melhor. Tá, a moral é o seguinte, é muito legal, a gente recomenda pra você ir lá. A gente começou a viajar um pouco aqui. Mas agora vamos voltar pro assunto que nós vamos falar hoje. Uhum. Que o assunto de hoje... não sei como falar bem direito o tema. O assunto de hoje é o seguinte... o assunto de hoje vai envolver oração, pecado e ligação com Deus. Dependência com Deus. Dependência de Deus. Isso, dependência de Deus vai ser o tema de hoje. Vai ser sobre isso, porque a gente vai primeiro analisar o pecado, digamos assim. É verdade. De onde que tudo surgiu e como que tudo tá ligado a você depender de Deus, entendeu? É verdade, porque hoje em dia existe muita dessa coisa de autossuficiência, entendeu? As religiões de hoje em dia, eles pregam que você é o maior, vamos você dizer. Você é o seu próprio Deus. Você é seu próprio Deus, você é autossuficiente. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê isso. A gente vê que a gente depende muito de Deus. O mercado de hoje em dia. O mundo dia, de hoje. A sociedade. Então, a gente vai começar aqui. Primeiro, a gente precisa analisar, tipo, quando que surgiu o pecado. Que as pessoas geralmente pensam, quando que surgiu o pecado? O que você pensa, Clarice? Primeira coisa. Eu? Fala a resposta certa, Clarice. Você quer que eu fale a resposta certa ou que todas as pessoas pensam? O que todas as pessoas pensam? As pessoas pensam que o pecado surgiu no Jardim do Éden. Com quem? Com Eva. Com né? Eva. A Eva, a mulher pecadora. Com Eva, mulher pecadora, exatamente. Eu já pensei assim, o que será... Eva, ela pecou. Se ela não tivesse pecado, eu não estaria aqui. Você não pensou isso? Já pensei. Então, mas a gente precisa analisar. Quando surgiu o pecado? Ela surgiu com Eva, quando ela pegou o fruto, quando ela comeu o fruto, quando ela apenas pensou em pegar o fruto, que surgiu o pecado, com a Anderson? Ou foi antes? Foi antes, eu acho. Foi antes? Então, a gente procurou aqui. Eu acho que... Essas são perguntas retóricas que eu tô falando pro grupo. Boa. A gente procurou. E fala, claro, se você quiser falar. Eu ia falar o seguinte. Uma boa dica de onde começou o pecado, que provavelmente alguns de vocês já devem saber. Vocês vão encontrar em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Certo, vai, calma aí, eu vou pegar minha Bíblia aqui. Recomendo vocês a pegarem sua Bíblia, se tiverem como. Porque se você estiver no carro ouvindo esse podcast, vai ter como pegar a Bíblia. É verdade. Aliás, isso é uma boa dica. Aliás, eu vou fazer até um comentário aqui sobre... A gente vai ler duas passagens, ou pelo menos vou recomendar duas. Essa é a primeira de Isaías e a outra está em... Ezequiel. E está em Ezequiel. É o seguinte. Lembrem-se que Isaías e Ezequiel são livros proféticos. Então, por exemplo, ele... Aqui, quando você lê a Bíblia, se você lê literalmente, você vai achar que Deus está dando uma mensagem para o rei da Babilônia e outro em Ezequiel para o rei de Tiro. É verdade, Deus estava dando uma mensagem para o rei da Babilônia e para o rei de Tiro. Uhum. Mas por serem livros proféticos, quando você estuda melhor, eu não sou a pessoa realmente mais indicada para dar detalhes disso, mas quando você estuda livros proféticos, você percebe uma coisa, que na maioria dos livros proféticos, Deus ele faz uma advertência para alguém daquela época, mas muitas vezes tem uma implicação no futuro, por ser um livro profético. Ou no passado, alguma coisa que quer explicar alguma coisa. Então, aqui que você está vendo, que está falando sobre o rei da Babilônia, se você estudar um pouco melhor, você vai perceber. Mas olha aqui a passagem aqui que está falando. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Tá, aí é uma parte. E a outra lá em Ezequiel. Deixa eu achar aqui. Qualquer coisa, deixa eu procurar aqui, Ezequiel. Ezequiel 27. Versículo 13 não, esquece, é 28, versículo 13. Ezequiel 28, versículo 13. Você quer ler? Lê aí, Cláudio. Eu vou ler aqui então, versículo 13. Tá. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todos os tipos: rubis, diamante, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. E eu fiz de você um anjo protetor, com suas asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava no meio de pedras brilhantes. A sua conduta era perfeita, desde o dia que foi criado até o dia que você começou a fazer o mal. Interessante. Então, com quem que a gente pode falar? Que não, olha aqui, um pouco mais pra frente, no versículo 17, fala: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso a outros seis. Então, calma aí. Então, a gente pode falar que surgiu aonde o pecado? Como a gente pode, assim, achar a essência? Olha aqui é interessante que ele fala aqui, assim. Ele fala assim... que vivia no Monte Santo de Deus. Ou no Monte Santo. Isso, assim... A gente, é o céu, no caso, uhum. Entendeu? Onde Deus vive hoje. Então você vê que o pecado surgiu... Não foi no Jardim do Éden, na Terra. Uhum. Já surgiu antes. E você, aqui você percebe claramente qual que foi a origem. A principal origem, que é o orgulho. Orgulho. Eu acho isso bastante interessante. E que... Calma aí, antes de chegar aqui no outro ponto, Clederson, lê o que você achou da Ellen White aí, de Patriarcas e Profetas. Ah, sim. Pra quem ainda não percebeu, nós estamos falando de Lúcifer aqui. Satanás. Que era um anjo de luz, não sei, às vezes as pessoas não têm uma introdução, entendeu? É que o que pode acontecer é cair no estereótipo que é o diabo. É verdade. Aquele carinha com tridentes. É que é verdade. É que a gente ouve isso, a história de Lúcifer, desde que nós somos crianças, porque nós nascemos na igreja, entendeu? Uh-huh. Agora, uma pessoa que não tem uma base religiosa assim, desde pequena, às vezes não conhece a história. A história é o seguinte, Satanás era um anjo de luz, ele morava no céu, chamado Lúcifer. A maioria das pessoas já conhece esse nome. Ele era um anjo mais poderoso do céu, até que, aliás, as passagens que a gente leu falou que ele morava no Santo Monte de Deus e citou toda a beleza que ele tinha, até que ele se tornou orgulhoso e começou a fazer o mal. Tá, aqui a linguagem está falando no livro Patriarcas e Profetas, na página 33. Eu vou ler aqui um pouco sobre... no primeiro ela cita um pouco dos versos que a gente leu. E aqui está aqui. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Dizem as escrituras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, em Ezequiel 28:17. Tu dizias no teu coração, acima das estrelas exaltarei meu trono, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Isaías 14:13 e 14. Tá, interessante aqui. Lúcifer veio a condescender com desejo de exaltação própria. Ou seja, peraí. Aqui, mais importante ainda. Aqui, presta bem atenção aqui nessa parte. Se bem que toda a glória proviesse de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Obrigado, cara. Esse ponto que eu tava querendo chegar. Muito obrigado. Ah, é bom a gente falar as referências. É Patriarca de Profetas? Patriarcas e Profetas, página 33. A autora é Ellen White. Então, a gente pode falar que o quê? Que Lúcifer pecou quando parou de depender de Deus e começou a depender de si mesmo. Eu li isso de um livro agora. Não, mas isso é bastante interessante. É o que ela falou aí, que ele começou a considerar-se como se ele pertencesse a si próprio. Uhum. Entendeu? Então, como... Esse negócio, tipo assim, é nossa dependência, entendeu? É dependência. Hoje em dia, todo mundo no mundo acha que... Assim, é a coisa mais cozente. Eu pertenço a mim. Eu sou dono de mim mesmo. Eu sou dono de mim mesmo. Eu isso. Faço minhas eu vontades. Eu mando, eu faço as minhas vontades. Eu faço de outras quando condizes com a minha. É isso aí. Quando condizes... Quando a vontade de todos condiz com a minha, eu vou lá e realizo a vontade dos outros. Mas não, a minha vontade reina, entendeu? Uhum. É normal. Tipo, as pessoas veem isso hoje. Até um pouco de... A gente vê o hedonismo, que as pessoas procurando sempre alcançar o prazer. Por causa que elas querem se satisfazer a si mesmas, porque elas são donas delas mesmas. Então, aí que vem todo o negócio, é a gente depender de nós mesmos, entendeu? A gente começa a pecar, assim, vamos voltar aqui, antes de eu falar nisso, vamos voltar aqui. Que assim, eu acho que esse é um ponto que vale a gente falar, ó. Se o pecado não fosse nada além do transgredir a lei, então tudo o que teríamos de fazer para salvar seria o quê, Cláudio? Seria... Se o pecado fosse apenas quando nós quebrássemos a lei. A única coisa que a gente faria para ser salvo é seguir a lei. E a gente vê isso na Bíblia, no caso do jovem rico? Não, é interessante. Onde? Peraí. Vamos tentar achar o jovem rico. Vamos achar o jovem rico aqui para vocês. Eu acho que... Eu li esses dias. Então é Mateus, né? O jovem rico. Vamos dar... Então, eu vou dar o background, eu vou dar a história do jovem rico. Vem um jovem falar com Deus. Deus não, desculpa. Vem um jovem falar com Jesus. Tá, um jovem falar com Jesus, Jesus é Deus, né? Tá. Vem um jovem falar com Jesus, vai, pode falar. Fala aí. Não, pode continuar. Onde tá, é tá? Muito interessante, onde ó. Onde você tá? Mateus 19... Ah, tá. Vocês podem abrir em São Mateus, capítulo 19, versículo 16. 19, então Mateus 19, 16. O que, que a gente falou agora é o seguinte, você não é salvo só por obedecer a lei. Exatamente. E como que a gente vai provar isso? A gente vai provar a partir de São Mateus, São Mateus 19, versículo 16. É a história do moço rico. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Olha, Jesus falou para guardar os mandamentos. E o jovem perguntou. Uhum. Quais mandamentos, Jesus? Não mate, não comete adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Enfim, os 10 mandamentos, né? Respeite seu pai e sua mãe, ame os outros como você ama a si mesmo. Daí o jovem respondeu. Eu tenho obedecido a todos estes mandamentos. O que mais me falta fazer? E Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. E depois, venha e me siga. Calma aí, eu gostei dessa última parte. Vem e me... siga. Me siga. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Uhum. Ele era muito rico. É interessante, você viu aqui que o moço rico não foi salvo por causa das leis. Exatamente, ele estava guardando todas... Guardava todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Então, aqui eu acho que é uma coisa... aqui eu acho que entra o orgulho de novo, entendeu? Porque ele era uma pessoa rica. Imagina, ele tinha tudo que ele queria. Ele não dependia de ninguém. Ele não dependia de ninguém. Era o sonho de qualquer um, digamos assim. O cara era o... Será que dá pra gente pegar uma pessoa hoje? Não, ele era, digamos, uma pessoa bem sucedida. Era uma pessoa bem sucedida. Ele era uma pessoa que tinha tudo o que ele queria, provavelmente. É o sonho de qualquer pessoa, da grande maioria das pessoas hoje em dia. Então ele chegou assim, eu quero ser salvo, eu já tenho tudo. Ele fazia tudo correto, que nem mandava as leis. Chegou para Jesus, como que eu posso ser salvo? Jesus falou, guarde as leis. Ele falou, mas eu já guardo. Então ele falou o seguinte, venda suas coisas, dê aos pobres, né, no caso, e me siga. Aí Jesus tocou... bem no ponto central, bem no ponto, assim, no calcanhar de Aquiles do cara, entendeu? Porque se fosse outra pessoa, talvez Jesus não fizesse, não falasse isso, entendeu? Talvez esse jovem não gostasse tanto, que Jesus conhecia, entendeu? Jesus conhece o interior das pessoas. Se fosse um jovem que não fosse tão apegado a essas coisas, talvez Jesus não pedisse isso. Uhum. Mas não, ele pegou uma coisa assim. O jovem era assim, ele colocava o que ele possuía praticamente acima de Deus. Exatamente. E o que Jesus pede? Dependa só de mim. Ele diz. Ele disse, vá, vem tudo você, aos pobres. Você não precisa das suas coisas quando você tem a mim. Você pode depender só de mim que você vai ser suficiente. Então, eu acho isso muito interessante. Fala, vai, vende tudo que você tem. Dê todo o seu dinheiro e venha a mim, entendeu? E o que... Então, só para... Então, a gente percebe aqui que... O pecado não é só os mandamentos. Então, o que é o pecado, Claderson? A gente vai achar aqui, número... Pô, achei. Procurei ainda também na sua Bíblia, Claderson. Sim. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23, achei. Você pode ler. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Isso aqui não é o extremo, mas isso aqui é o final desse verso. E tudo que não é de fé é pecado. Uhum. Muito interessante, tudo que não é de fé é pecado. Então, calma aí, deixa eu me achar. Só quem pode falar que é pecado? Tudo que não é de fé. E como que a gente começa, entendeu? De onde que vem o pecado? Isso é da nossa autodependência. É verdade. Quando a gente para de depender de Deus, a gente vai depender de nós mesmos. Nós somos seres falhos. É verdade. Quando nós dependemos de nós mesmos, nós vamos cair em tentação. Entendeu? A gente não tem força pra não resistir, entendeu? Essa é a verdade. Não, e é a verdade mesmo. Porque, assim, nós nascemos com o pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. Então, você nunca vai ter força pra vencer a sua própria natureza se não for por Deus. É o nosso instinto. Se você tá por você mesmo, qual que vai ser a primeira coisa que você vai procurar? Satisfazer a sua vontade. Os seus prazeres. E muitas vezes isso não condiz. Não condiz com... Grande parte das vezes os nossos prazeres não condizem. Na maioria das vezes não condizem com a vontade de Deus. A não ser quando nós começamos a ter uma comunhão com Deus, a depender de Deus, nossos prazeres são mudados. Então, daí o nosso novo prazer vai ser meditar e orar na palavra de Deus. Estamos junto com Deus. Quem fala... Davi fala isso em um dos salmos, mas eu não lembro agora, desculpa. Que ele fala que o meu prazer é meditar na tua palavra dia e noite. Alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas a moral era essa. É nós sujeitarmos a nossa vontade de Deus. Nós sujeitarmos e meditarmos na sua palavra. E como que a gente pode... Assim, eu acho que isso é mais difícil. Como que a gente pode chegar a essa dependência, entendeu? Ó, pode ter certeza que por nós mesmos nós também não conseguiríamos. Então, a gente tem de um meio. Assim, um meio de como chegar a Deus. Você tá procurando aí, Claderson? Tá chegando alguma coisa que você queria falar? Não. Ah, eu acho, por exemplo, o meio... Você está sempre em comunhão com Deus. Como que a gente tem comunhão com Deus? Primeiro é lendo a palavra dele, estando em oração. A oração é muito importante. A oração eu acho uma coisa muito importante. Eu acho que eu já li alguma coisa, várias coisas aliás, sobre oração. Que a oração, em que você tem que passar vários e vários momentos. A oração te fortalece, entendeu? Quais são? Você tá distraído aí? Não, não tô distraído. Eu tô achando o texto que eu vou falar aqui. Calma aí, tô o meu complemento. Enquanto o Clarisson procura, falar sobre a oração. E, aliás, não, acho que vou colocar uma música aqui, agora. Música sobre oração. Pera aí. Ah, tá. Você já colocou a música? Não, ainda não. Ah, tá. Então esperem que eu quero fazer o meu comentário. Calma, depois desse minuto de silêncio vai ter o Clarisson com o seu comentário. Ah, tá. Até sobre a música... que a gente vai colocar agora, a oração, uma das coisas que a oração é, a oração é um privilégio. Porque não é, assim, é inconcebível falar. Você conversar com Deus. Então, eu fico imaginando, sabe, tipo, Deus é mais poderoso que Bill Gates. É, com certeza. E, tipo assim, quão difícil é pra gente falar com um cara desses? Agora, imagina Deus. É impossível, impossível. Tipo, Deus criou tudo, entendeu? Deus é o cara. A gente não consegue entender ele, entendeu? Ele é muito profundo para nós. A gente pode ter uma leve impressão do que ele é e do seu grande amor por nós. Então a oração é um privilégio, porque é uma maneira que você fala com isso. Aqui em Hebreus 4:16 está escrito, Hebreus 4:16, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aqui, primeira parte. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Como que nós nos chegamos ao trono da graça? É a única forma. Uhum. É a oração. Oração. E para que recebamos misericórdia e achemos graça. Então, através da oração, nós recebemos graça. Nós achamos graça e recebemos a misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é assim... É uma expressão que demonstra o amor de Deus para nós, que é uma oportunidade, entendeu? Que nós não somos merecendo, nós não realmente não merecemos, então, eu tava, mas Deus tem misericórdia de nós e nos dá essa oportunidade única. Eu tava pensando esses dias sobre isso. Eu tava pensando assim, tipo assim, pô, Deus deu o seu filho por um povo que ia matar ele. Ele já sabia disso, por um povo que rejeitou, literalmente. Uh-huh. Eu tava pensando assim, tipo, o meu filho, entendeu? Eu cuido mais do meu filho do que de mim. Uh-huh. Não é verdade? Imagina assim, um cara vai lá, rouba você, mata sua mulher, daí o cara tá preso, e você vai lá dar seu filho, fala, não, meu filho, toma o meu filho pra morrer no lugar desse aí. É, vamos supor que... Eu acho isso inconcebível, inconcebível. Entendeu? Às vezes, aqui nos Estados Unidos, principalmente, que em muitos estados tem pena de morte, imagina, por exemplo, o cara que foi lá, matou toda a sua família, só deixou você e seu único filho, e ele, de repente, daí ele tá condenado à morte. Daí você vai lá e dá seu filho pra morrer no lugar dele. Eu penso assim, tipo assim, eu penso logicamente. O cara que matou minha esposa vai viver pro meu filho que eu amei e vai morrer. Vai ter, uma alma humana vai ter que... Uma pessoa vai ter que morrer, entendeu? Eu acho... Eu não conseguiria fazer isso. Agora vai vir a música? É, agora nós podemos colocar a música. Então, muito não, eu acho que a gente vai terminar com a música. Então, tem mais uma coisa que eu ia falar, porque já deu quase meia hora. E, aliás, a gente quer pedir pra vocês deixar no nosso blog. Ah, tem opiniões. A gente nem passou endereço no nosso blog, Clederson. Ah, é verdade. Entre no nosso blog pra fazer os comentários. Pode demorar um pouco, que nem tá no meu computador, pra fazer comentário, mas tenha paciência, aperta F5, tenta de novo. Ah, tá. Digite comentário, dê Ctrl-C pra salvar o comentário, esse caso é dê pau no computador e você perca seu comentário. Então, nosso blog é jovemadventista.blogspot.com. Vou pedir pro Clarisson repetir. Jovem Adventista, no singular, tudo junto, jovemadventista.blogspot.com. E aí, deixa lá comentário, deixa ideias, deixa tudo. E a gente quer terminar isso aqui então com uma música sobre oração. Eu queria só falar mais um verso aqui sobre oração, que é um verso muito conhecido, inclusive, né? Que é: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que aquele pede, a todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. A oração é uma maneira de você fazer pedidos a Deus, e uma boa forma de você começar a fazer, se você não tem o costume de fazer oração regularmente, uma boa forma de você começar a fazer oração é pedindo a Deus que ele te dê sabedoria ou para se desenvolver na fé, para saber fazer oração, para você poder pedir iluminação de Deus para você estar em comunhão com ele. Eu sei, eu tenho esse problema, eu sempre peço, eu sinto que ele tem me abençoado, porque tipo assim, eu tenho problema em me concentrar durante a oração. É, eu sei. Eu estou orando, eu começo a demandar. Eu começo a pensar no meu trabalho, nos meus estudos, na minha prova de amanhã. Quando eu percebo, eu falo, opa, eu tô fazendo minha oração. Não, é verdade, isso acontece comigo. Eu tenho pedido muito para que ele tenha me ajudar a me concentrar mais na minha oração. E eu tenho realizado que eu tenho melhorado bastante. Eu não tenho mais pensado. A oração é uma forma de meditação. Eu acho que substituiria, que hoje muitas religiões, eles têm que você faz a meditação pensando em si mesmo. Mas eu não diria meditação, porque meditação é algo solitário, oração não é solitário. Não, meditação não é algo solitário, meditação é quando você medita em alguma coisa, você pode meditar no amor de Deus, entendeu? Lógico que é diferente, não é, quando eu digo meditação, não é meditação oriental, uhum. Que você fica sentado, limpa sua mente e repete um mantra. Entendeu? É uma coisa que você vai meditar no amor de Deus, tentando compreender através da palavra dele, o que ele tá querendo te dizer, e pedindo a ele para te dar compreendimento. É uma coisa assim, entendeu? Não, eu entendo, mas eu também acho que a meditação, além da oração... Mas desculpa, exatamente, a oração não é algo solitário. Uhum. Isso que você falou, seria concordo. Seria um diálogo. É um diálogo. Tenta ouvir, talvez. Eu muitas vezes, assim, não tenta ouvir. Muitas vezes você tá orando e você percebe alguma coisa que você fez errado, que você tá fazendo errado, entendeu? Olha aqui. Uma coisa que não é da vontade de em Deus. Em Salmos 4, 13, a gente acha que oração não é um ato solitário. Porque olha aqui, Salmos 4, 13 está dizendo: sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Então, peraí. Eu estou falando para o nada ou eu estou falando para mim mesmo? Ah. Não. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Então, a gente quer terminar isso. Tem um diálogo com Deus. Tem um diálogo com Deus hoje. Hoje, agora. Se você ainda não teve esse diálogo hoje, ajoelhe-se agora, não precisa nem se ajoelhar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ou mesmo em pensamento. Converse com bastante, Deus. Eu orar em pensamento, tipo, eu tô andando pela cidade, eu tô num ônibus, entendeu? Uhum. Começo a orar em pensamento assim, tenta conversar, tenta... Conta as coisas que aconteceram hoje, fala o que você está precisando, pede para Deus te iluminar, agradece pelas coisas que... agradece pelas coisas que aconteceram hoje. Uma vez estava na igreja, aliás, meu professor Zulu falou isso, que ele estava na igreja, daí foi o irmão que estava falando lá que ele orou, que ele ia comprar um sapato, e orou para que Deus ajudasse ele na escolha. Daí ficou pensando, nossa, coisa idiota, entendeu? Uhum. Mas depois você para pra pensar e fala assim, nossa, se alguém ora pelas mínimas coisas... Para imaginar, tipo, que sapato que eu vou comprar hoje, entendeu? Imagina para as grandes coisas. É verdade, nós temos que orar. Interessante isso. Isso é literalmente depender de Deus, entendeu? É depender de Deus. É a dependência. Porque, a gente tem que orar por tudo. Assim... Eu sempre oro antes das provas. É verdade. Mas não só nos momentos de adversidade. Mas um agradecimento. Esteja sempre agradecendo a Deus. Vocês podem até ver nosso penúltimo podcast, é isso, né? Que a gente falou sobre agradecimento. Agradecimento? Sobre não. Gratidão. É antepenúltimo? Nosso 11º. É verdade, nosso 11º podcast. Nós falamos sobre gratidão, muito interessante isso. Então sempre ore também agradecendo a Deus. Mas aí, olha. Ore para Deus, para você... Achei o que eu queria, estava tentando dizer esse tempo todo. Cláudio. O que eu estava... Ore para Deus para que você dependa dele. Boa, boa. É isso aí. Bom, eu acho que a gente vai terminar com esse pensamento. Ouçam essa música, por favor. É muito boa. Eu acho que essa música realmente me mudou para... Essa música que eu ouvi, ela... Preste atenção na letra. Essa letra, ela realmente me mudou, Cláudio. Tipo assim, para... querer melhorar minha oração, né? Tô falando sério, quando eu vi essa música, eu pensei, nossa, não, realmente, minha oração tá muito pobre. Não, foi depois dessa música que comecei a pensar que realmente a oração era um privilégio pra nós. Essa música do Novo Tom, a gente, do novo CD deles, Pode Cair o Mundo, Estou em Paz. Espero que vocês gostem. Um bom sábado, uma boa noite. Esteja com Deus. Esteja com Deus. Encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem ao mal. Falar com Deus satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que o céu estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e a fire.